Momento de grande alegria se vive em Montevideo, Uruguai, para muitos la iminente classificação al próximo Mundial a desenrolar-se em nosso país é motivo de orgulho e alegria, isso se palpa em cada esquina. É o acontecimento mais importante del ano é la realização de la Noche de las Luces, evento multitudinário que concita la atenção de todo el país. Luego de 5 anos de espera Monóculo, legendário programa de la rádio uruguaia, se embarca em la tarea de levar adelante este maravilhoso evento. La apuesta que hace Monóculo no es menor y es considerada por todo el pueblo uruguayo como la mayor fiesta del ano. Actualmente la capacidade hotelera de la capital uruguaia se enfrenta al desafio de oferecer alojamiento a las excursiones que de todo el país ya se encuentran confirmadas. Esto es todo por el momento. Continúa ustedes desde la ciudad de Pelotas, informo desde Montevideo, Uruguay, gratinada Vanconcelos.